madrugada em meu olhar. Cai a chuva sem parar, reclamo. Vento bate no portão, faz frio no meu coração. Te chamo, te chamo, te chamo. Fecho os olhos pra dormir, sonho com você aqui, engano. 10 minutos pouco.